63-662. Para 2000, nesta proa intercept localizador e fonte estabilizada na TN-62. 083, vectoring 460, maintain present heading, or increase the localized course. Send and maintain 2000, current H1016. Salvador, boa noite, até 3662, final de 4 milhas, trem baixo travado, visual. Autorizado, pô, 90, até 3662. Clear, let's re-approach. Back to power on 118.195. runway side, 05C23. Salvador, good evening, Europa 03, Spaghetti the runway. Europa 03, approved taxi by Alpha Juliet, gate 1. Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet, gate 1-1. 0.3. Multiplicado no 02895, negão no 03, gol 2043. 8, Golo 2043, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Golo 2043, da El Leda. Golo 2043, contato Madame de Volante, mantenha nível de voo 360.202 mil pés, Golo Leda. Só mantém 360, após 2 mil pés, Leda, Golo 2043. 6310? Comunicação de 6310, chegada na área de 3043, chamo centro Recife 251, na alternativa 321. Temos TRIP 528, em identificação, se mantém o número de voo 060, chegando na área. Firmo, como é seu controle? Estou na escuta do TRIP 528, como recebe? É 310, como recebe? Poderia fazer uma ponte para o controle, transmitindo para o TRIP 528, que está autorizado a chegar à margem de escuta para o 060. É 310, copiou? Porém, eu não recebi a transmissão mesmo. Grátis.

6310, podia confirmar o vento, por gentileza? Boa noite, 0, com 0, 3 graus. Contato 2010, Japão, está estabilizado, tipo 218. É 13-0, taxi Alfa Juliette, Santa Madruga. Alfa Juliette, Santa Madruga, 13-0. 28 e aviso Alfa. Volta e reporta no pé, no 43, o Mike Hotel Fox. Alfa, Kilo 3, autorização.